meu bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa muito, ela arrebenta. Porque viver na street, nem sempre traz recompensa. Olha bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa chill, que te arrebenta. Amor e mora na street, gata traz recompensa. Olha bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa chill, que te arrebenta. Amor e mora na street, gata traz recompensa. Com a cabeça, pensa muito, ela arrebenta. Porque viver na street, nem sempre traz recompensa. Olha, bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa chill, que te arrebenta. Amor e mora na street, gata traz recompensa. Aqui mora a diferença, onde tudo começa. A fome tá expressa, onde a tristeza tropeça. Com a riqueza não há conversa. Só o sonho medonho que te mantém vivo. Só se luta por guito que se esconde atrás do trinco da miséria. Situação é séria. Para muitos é mais um dia, para outros o desfecho de uma vida fodida. Aqui é forte, não se vive, só se morre. Há pouco tempo foi um dos meus. Dá-me força, meu Deus, porque o teu pão já está caro. Haja farto para o dinheiro que rola na street a tempo inteiro. Com o olho no pobre, no falso companheiro. Broda, pensa, viver da street nem sempre traz compensa. Para brodas que soltam muita conversa, não está com nada, não. Como bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa muito, ela arrebenta. Viver na street, nem sempre traz recompensa. Olha bro, tem que olhar um pouco a cabeça. Pensa chill, que te arrebenta. Amor e mora na street, gata traz recompensa. Sonhar, fazer seus sonhos concretizar. Centenas de leões que você terá de matar. Inimigos ocultos que terá de enfrentar. Problemas do dia a dia terá que superar. Pé no chão, humildade e respeito. Atitude que você chegará no gueto do mundo inteiro. Mostre pro planeta que é filho do rei. Faça algo porque a gente só vive uma vez. E os parasitas vão se tremer quando vê que é nós. Que a banca se formou, paradigma e charros boss. Em Portugal, Espanha, Chile, segue a tática. Brasil, Argentina, México, Bolívia e África. Perdi vários amigos numa grande ilusão. De dinheiro fácil do crime, polícia versus ladrão. Acerto de conta do tráfico é pago com a vida. Não entenderam que bebida e direção não combinam. Mas tenho fé em Deus que meu esforço vai valer. Porque Deus é por nós e quem irá nos combater. Inveja mata em quem nela deixa despertar. Salve charros boss, liga nós mano quando precisar. Como bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa muito, ela arrebenta. Porque viver na street nem sempre traz recompensa. Olha bro, tem cuidado com a cabeça. Pensa chill, que te arrebenta. Amor e mora na street, gata traz recompensa.